Você é da família, dos parceiros. Você que já fui feliz sem dinheiro. Não te esquecer de onde eu venho. Não te esquecer do meu empenho. Esquecer da família, dos parceiros. Não esquecer que eu já fui. Ouça. Eu sou um neguinho com uma missão. Correr atrás do meu e ter uma condição. Bota meu povo numa posição. Sem pôr toda a verdade na religião. E não me importa se é macumba ou crente. O que importa é se faz bem pra gente. Buscar nas coisas simples a felicidade. Nunca esquecer de que lado eu vim da cidade. Eu vim de um lado pobre, mas que tem dignidade. Que mesmo sem dinheiro é feliz de verdade. Quem nasceu na rua e foi criado na rua, nunca se esquece da vida na rua. Andar de pé no chão, com manto rubro-negro. Tomar conta de carro na fila pra arrumar um dinheiro. Nunca esquecer que minha mãe trabalhou e muito pra hoje eu ser o que sou. Nunca esquecer de onde eu venho. Nunca esquecer do meu empenho e eu tenho. Nunca esquecer da família e dos parceiros. Nunca esquecer que eu já fui feliz sem dinheiro. Nunca esquecer de onde eu venho. Nunca esquecer do meu empenho e tenho. Nunca esquecer da família e dos parceiros. Nunca esquecer que eu já fui feliz sem dinheiro. No meu primeiro disco eu já vendi platina. Foda-se, o Macarena foi 6 vezes platina. Imagina se a gente sai do script e bota o Bezerra em cima dos beats. E vem você, Skank, mandando os versos, partindo os sonhos, parceiro. Já deram certo, nunca esqueci que eu já fui camelô. Mas a palavra sofredor não representa o que eu sou. Trabalha desde cedo, beleza, tá maneiro. Garoto suburbano tipo como Rio de Janeiro. O respeito que eu dou é o respeito que eu tenho. Então, nunca esquecer de onde eu venho. Nunca esquecer de onde eu venho. Nunca esquecer do meu empenho e tenho. Nunca esquecer da família e dos parceiros. Nunca esquecer que eu já fui feliz sem dinheiro. Nunca esquecer de onde eu venho. Nunca esquecer do meu empenho e tenho. Nunca esquecer da família e dos parceiros. Nunca esquecer que eu já fui feliz sem dinheiro. Dinheiro? De moleque no andar. Me lembro do tempo que eu fui lavar boia. Me lembro do tempo do Mengão no Maraca. Me lembro do tempo do seu Wilson no Joia.